Projeto X Podcast. Bica, bica, Pikachu. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Nessa semana eu consegui convencer a galera e nós vamos fazer outro podcast de Pokémon. Só que dessa vez a parada vai ser um pouquinho diferente. A gente vai fazer o Pokémon da zoeira. Como muita gente andou pedindo aí, a gente atende o pedido da galera, não é verdade? Ah, na verdade a gente não liga muito pra vocês. É, de vez em quando. Então chega de verdades e... Eu sou o Flávio Kiba e... Se o Pokémon não ganhar do líder de ginásio, eu dou release mesmo. Tem dó não. Aqui é o Panda e rosas são vermelhas e violetas são azuis. Se você fosse um Pokémon, eu escolhia você, sua linda. Aqui é o Jim e não tem ninguém mais vero que o Brock. Não, não tem. Ele é cego, coitado. É cego. Aqui é o cabeça e triste é quando o Pokémon brida mais que você. Eu senti uma indireta aí. A cada um que a carapuça servir. Não apontei dedos. Só atirou pedras. Pokémon Gato da Fé! Bom, então já que a gente já começou com essa zoeira maluca, eu vou explicar pra vocês as regras desse podcast. Apesar do estilo zoeira que todo mundo já conhece, nós vamos fingir que somos treinadores Pokémon. Então hoje a gente tá começando a nossa jornada e vamos falar aí de diversos tópicos sobre o que a gente faria na nossa jornada Pokémon. Então, pra começar, você é um garoto ou uma garota? Calma aí, deixa eu olhar aqui. Peraí, quais são as opções mesmo? Peraí, eu tô perdido. Ah, esse professor Carvalho sempre foi tão preconceituoso. Também acho. Quem não sabe? Também acho. E quem tá na dúvida? Quem tem o assexuado também. Mas aí você pode escolher o que você quer ser, entendeu? Se você não sabe o que você quer ser, fudeu. Olha aí. Pra começar, em qual região de Pokémon vocês gostariam de viver e por quê? Eu não vou ficar perguntando por quê, mas eu quero já um porquê sempre que vocês responderem, tá? Pra ficar mais prático. Bom, em qualquer um eu vou ter que... Eu não vou poder ir pra aventura antes de escolher a porra do Pokémon. Sempre tem um filho da puta que não vai deixar. O cara não pode andar se é a droga do Pokémon, né? De resto tá de boa, a criança pode andar pelo mundo. Mas você tem que escolher a região pra saber qual opção você tem de Pokémon primeiro. É, então, o Di tem toda a razão, na verdade. Tá, Canto. O Panda quer ir pra Canto, e você, cabeça? Não, mas por que ele quer Canto? Eu quero saber o porquê. Eu não sei, porque eu gosto de anos certos. Nossa, nem pros matemáticos essa foi boa. Foi ruimzinha. Mas eu entendi a resposta, felizmente. Não, é por causa dos iniciais, pô. Não é pra escolher por causa dos iniciais. Pô, Bulbasauro Forever. Bulbasauro Forever. Ah, tá bom. É, eu acho que o cabeça tá sozinho nessa. Chupa! Charizard, quem precisa dessa droga? Nem dragão é. A cauda do meu Pokémon faz a fogueira do de vocês. Mas eu iria pra Onova, porque eu não gosto dessas fazendinhas aí. Fora que vocês estão tudo em São Paulo. O que o seu Bulbasauro ia fazer aqui sem água? Nada, morrer, definhar. Mas eu iria para Onova, porque eu não gosto dessas cidadezinhas do interior aí não. É cheio de bicho, cheio de inseto pra tudo quanto é lado. As pessoas que não sabem conversar. Você gosta de concreto. Tem três casinhas só na cidade, eu gosto de cidade grande. Porra, tem Céladon. Uma cidade grande. Não, porra. Que nem é tão grande assim, vamos combinar. Porque tem três ruas e uma delas é sem saída. Então... Canto, sei lá, então. Canto é tipo Minas Gerais, velho. Não, eu diria que Canto, deixa eu ver. Canto é tipo... Minas não tem praia, né? Tem que ter praia, tem que ter água. O Minas é Sinô pra mim. Canto é tipo Nordeste, vai, vamos dizer assim. Que é uma parada mais rural e tal, é... Eu não diria nem Nordeste, tipo interior de São Paulo, assim, mais rural, as cidades mais rurais, sabe? Tipo Céladon é tipo Ribeirão Preto, sei lá. É mais ou menos isso. Uma meia capital, uma quase capital. É, quase capital. Não, mas é que Canto tem Safron, que é uma cidade grande. Tem, é, que é a cidade central. Tudo sai de Safron e vai até Safron. Então, Safron é tipo São Paulo. Olha lá, olha lá, olha o bairro. É, então. Exatamente. Que é onde estão os criminosos, por sinal. Onde estão os criminosos, é verdade. E Jotô? E Jotô, qual região seria? Então, eu ia escolher Jotô, porque eu acho maneiro que em Jotô você tem criminosos andando no meio da rua e foda-se. Você andava, você chegava lá, qual que é a... Eu sempre esqueço, o Golden Rude. E tinha os criminosos dentro, andando por aí. Você sabia, o cara tava com a camiseta, tipo, do PCC, aqui em São Paulo. Tipo, vivo o PCC e tava de boa. Você batia um papo com o cara, né? O cara tava dentro do cassino e pá. E Roy, e Roy? Roy tem água pra caralho, né, cara? É, tem água pra caralho. Too much water. Roy é o... É o norte, região norte, então. É Amazonas? É o que sobrou. Amazonas é o que sobrou, na verdade. É o que sobrou. É tudo inundado, né, velho? E Carlos, eu diria que é o sul, né? Que é a Europa brasileira. É, verdade, tem essa também. Faz sentido, não faz sentido? Tem que ser a Europa. Mas já que a gente já entrou nessa parada, qual Pokémon inicial você escolheria da sua região? Eu quero Charmander. Vadia. Eu quero Bulbasauro. Eu quero Bulbasauro. Eu quero Mewtwo. Apesar que eu falei que eu ia querer estar em Unova, né? E Unova não tem... Eu quero Charmander também, foda-se. Se quer o Charmander, ele jotou. Não, não pode. Claro que pode. Eu já falei o meu, Bulbasaur. A Milk Tank bolada, que bate em todo mundo. Que parte do inicial você não entendeu? Porque todo mundo começa com esses três pokémons. Então eu quero começar com o Mewtwo, porra. Virou zona, não, virou zona, já acabou o jogo. Não, a gente... Mas cara... A gente acaba o podcast aqui, falou, galera. Vamos ser justos, por favor. Ah, deixa eu pensar. Da Jotô, qual que eu escolheria e por que que ele seria útil pra mim? Deixa eu pensar. O ovo que vinha Shine lá. O que vinha, tá bom. É, então, o ovo que vinha, exatamente. Que alguém deixou o Pokémon bridando lá e deixou o ovo. Quem nunca fez isso? Ah, vai dizer que você nunca fez. Não, na verdade, eu tinha que pegar pra pegar o próximo, né? É verdade. A gente tinha que pegar aquela merda, sabe? Tipo, o filho que você não quer. Tá bom, tem que ficar com essa merda aqui. Filho que você não quer. Tá bom. Bom, eu ia pegar o T-Pig porque ele é o único que presta de novo. Pronto, falei. Indo, olha lá, né? Indo, olha lá. É, e olha lá. Eu gosto daquele de planta, aquela serpente. Snivy. Ah, eu acho que eu iria de Cyndaquil, então. Cyndaquil é legal, mas eu pegaria o Totodile. Eu gosto do... Eu também pegaria o Totodile. E qual você não escolheria de jeito nenhum? Do quê? Da minha região, inicial? Da sua região, da sua região. Porra, da minha região não tem um que eu não escolho de jeito nenhum. Eu gosto dos três, porra. É, então, de jeito nenhum, não. Eu também gosto dos três, mas eu acho não, assim... Não vem cagar a regra aqui, eu quero uma escolha. Tá bom, se fosse pra escolher, eu acho que eu não iria pegar o Charmander porque ele é muito mainstream. Eu também não pego o Charmander não, porque o Charmander é ruim. Pronto, falei. Ah, é. Toma um couro nos dois primeiros ginásios. É. Não aguenta um peido do Brock e caga pra Misty. Tem que capturar a porra de um Oddish. Mas a parada é a dificuldade, cara. A parada é a dificuldade. É ser melhor. Vou ser o maior de todos, o lendário treinador. É isso aí. Não é essa música? Não é disso que ele tá falando? Não é minha franquia? Tá certinho. Tá certinho, cara. Não é a mesma. Ai, caralho. Eu acho que eu não pegaria o Charmander também. Eu acho que era o que eu menos escolhia no meu glorioso Pokémon Green. Era só Bulbasaur e Squirtle, na minha opinião. Não precisava ser Charmander. Caraca. Vocês são muito infelizes. Aliás, até hoje eu não consigo entender por que essa porra é um dos preferidos dos japoneses, assim. Não consigo entender. É porque ele é o melhor. Não, dos japoneses não. É um dos preferidos em qualquer lugar, esse filho da puta, velho. Do mundo inteiro, vai. É. Essa bosta. É. Cara, Zardão. É porque todo mundo tem fogo no rabo. Deve ser. Isso aí é uma crítica à realidade, né, do ser humano. Exatamente. Eu quero saber quais cidades, agora de qualquer continente, tá? Quais cidades que você gostaria de visitar? Porra, essa pergunta é muito difícil, velho. Se fosse pra ser fácil, eu fazia podcast com... deixa quieto. Eu não lembro o nome da cidade direito. Então vai ter que lembrar. Eu já até selecionei a minha, na verdade. Oi? Nossa, então começa então, cara, pra dar tempo pra gente. Então vamos lá. Eu visitaria Castélia. Por quê? Porque é a maior cidade do jogo, de todos os jogos, na verdade, né? E porque é uma cidade incrível, baseada em Nova York, ela é, tem um formato legal e ela é em 3D no DS, o que é muito louco. Então eu iria nela. Pô, eu já sei qual cidade eu iria. A Castélia não é a que bugava as paradas? Bugava o seu jogo? É a que entrou, subiu na bicicleta, bum! Não era bem assim também, não. Essa cidade, na verdade, ela é anti-São Paulo, né? Você não pode andar de bicicleta. Ciclofaixa é o caralho. Lá não tem ciclofaixa em Castélia. Não tem ciclofaixa. Haddad não sancionou Pokémon, não pode. É. Se o Haddad fosse prefeito, teria ciclofaixa, não daria bug lá. Ué, quem que você acha que fez aquela parada lá em que tem quando você pega, que você consegue descer de... pela lateral lá, acho que é você desce de... Você desce de Celadon pra Fuxia direto? Isso, de Celadon pra Fuxia. Foi o Haddad que aquilo fez. Aquilo é do Haddad. É a obra do Haddad. Aquilo, o Haddad chorou. Aliás, foi ali que ele teve a ideia de fazer as ciclofaixas em toda a cidade. É, então, pode ser que seja a inspiração dele. Inclusive ali você nem podia sair da bicicleta, você não tinha escolha. É isso? É bicicleta ou nada. Ou você não vai, você não vai. Eu acho que eu iria pra Viridian por causa da música. Agora eu vou pra Viridian. Pra cidade de Viridian. Ó, a parada também que nunca fez sentido pra mim, no desenho, ninguém sabia que tinha porra no ginásio lá, a casa gigante, né? Os caras passaram reto. Não. Caralho. Fora que a cidade cresce de tamanho de quando ele vai pra quando ele volta. É verdade. A cidade de expansão, né, cara? Era tipo uma fazendinha na primeira vez, na segunda vez era uma puta cidade enorme. Sabe o que eu fiquei na dúvida? Será que os caras não erraram? Tipo, o cara falou, puta, tá faltando cidade e ginásio, e agora? Não tem... O cara olhou pro jogo e falou, puta merda, esquecemos da cidade. Aí botaram na Viridia. O que a gente vai fazer? Ah, vamos ter que voltar pra Viridia. Volta pra Viridia e bota um cara bloqueando, né? O filho da puta careca bloqueando, ó. Bota o cara bloqueando. Só pra não bugar o jogo, porque senão bugava tudo. É, ia ter que reprogramar tudo. Puta, é bem mais fácil colocar esse careca aí. Falando nisso, os idosos, na verdade, eles são bem tipo, chatos em Pokémon, são. Né, cara? Não sei como é que nunca bateram nesses idosos. Porque eles só sabem encher seu saco, para você. Não, deixa eu contar uma história. O caralho, não pode entrar, não passa aqui. Pô, você sabe capturar um Pokémon, cara? Chega aí. Pô, você tem um tempinho pra ouvir a palavra desse senhor velho? Pô, você escuta o cara, fala, ele te ensina. Não, mas então, voltando ao assunto, eu gostaria de ir pra Castelo. Porque eu gosto daquela... A parada que eu mais gosto na cidade é aquela ruazinha que você entra e tem um monte de gente vindo na sua direção. E conforme você vai andando, elas desviam de você apressadas. Isso me lembra muito São Paulo. E falam, e xingam, né? Alguns xingam. É, e xingam. Isso me lembra muito São Paulo. Caraca, o cara sai de um jogo pra ir pra 25 de março virtual. Puta que eu pariu, né? Eu me sinto em casa ali, não sei. Eu gosto de... Só faltou chinês. Eu gosto de Lumioso. Eu me encantei com Lumioso na última geração. Lumioso é aquela que você fica andando em cima. É, aquela cidade que gira. Isso. A cidade que a cidade gira e o personagem não se mexe, né? Exatamente. Mas eu gosto de Lumioso também. Lumioso tem uma estrutura bem legal também. É, eu acho legal os becos que tem Lumioso. Você encontra treinadores e tal. E ela lembra muito Paris, né? Porque o jogo foi baseado na França. É, tem uma porra de uma Torre Eiffel, cara. Torre Eiffel ginásio. E que ilumina a cidade inteira, né? Porque quando acaba a luz ali, acaba a luz na cidade inteira. Mas é legal. E você, cabeça? Eu acho que eu ficaria com Ekrutik. Eu acho que a pronúncia é essa. Ah, a cidade do morte do Jotô. Sim. É, tá certo, é Krutik, tá certo. Eu acho interessante porque ela sempre foi uma cidade que, na verdade, ela me perguntou como aquela... Eu sempre me perguntei por como aquela cidade tá daquele jeito, né? Porque se a gente for imaginar que Pokémon existe uma ordem... Cara, a gente tá falando que tem uma parada que pegou fogo, a ruína, que as pessoas entram. A porra da defesa civil não interditou a droga do lugar, não derrubou aquela droga. As crianças estão tudo lá dentro, entrando na parada que pegou fogo. Tá, eles não interditaram e nem viram os Pokémons lá, os cães lendários, né? Os lendários, é, então, é, tinha só três cachorros lendários lá dentro, não interditaram a Foda-se. Parada, entendeu? Cidade com o cara que faz macumba, velho, no líder de ginásio. O cara faz, pega os espíritos lá, velho. O ginásio do cara tem um buraco no chão. O que é aquilo, cara? A cidade tá tudo errado. Mas eu gosto de critique também. Na verdade, assim, eu sou meio errado pra falar, porque eu gosto de todas. Mas a critique é legal porque ela é uma cidade, assim, que mostra muito de uma tentativa de se criar uma mitologia dentro do universo, né? Ah, é. Ela é uma cidade bonita, assim, você vê nas artes originais, né? Ela é uma cidade interessante. E ela tem a coisa mais próxima de um bordel Pokémon, né? Que são as meninas do kimono dançando no palco. Pra mim, aquilo sempre foi realmente uma putaria. Só tinha os machos lá dentro. Na verdade, aquilo é um bordel, né? Só que eles maquiaram o bordel lá. Só tinha os velhos, né? Maquiaram o bordel, é. Bom, mas a próxima pergunta, já que nós já falamos das cidades. Eu falei no começo que a gente ia ser todo mundo treinador, mas agora eu vou abrir pra vocês poderem escolher sua própria profissão. Qual profissão vocês gostariam de ter no mundo Pokémon? Pô, eu não posso ficar no treinador mesmo? Só que justifica. Pô, é a coisa mais fácil do mundo, cara. Eu só preciso andar por aí, desafiar todo mundo e roubar a carteira deles. E não é contra a lei. Roubar a carteira deles, tá? E todo mundo deixa, né? A polícia não vem atrás de você. É, então, pô, coisa mais... Porque assim, querendo ou não, a equipe Rocket nunca roubou ninguém, né, cara? E a polícia meio que em tese vai atrás... Na verdade, a polícia vai atrás de você, sim, você tá andando à noite, vê o policial querendo te dar porrada com o Pokémon, só que você bate no policial e ele tá bom. Tá de boa. Toma um troco aqui, cara. Pegar o ônibus. Toma um troco. Verdade. Talvez líder de ginásio também é uma profissão muito boa. Caraca, deve ser muito chato, sério. Você ficar sentado lá esperando alguma criança aparecer e você tem que dar surra na criança, entendeu? Ou você tomar uma surra de uma criança, né? Que espera a criança aparecer, não, cara? Eu vou pescar e foda-se. Ou a surra, você toma a surra da criança, né? Tipo, as duas opções são ruins. Se você ganhou, você bateu numa criança. Se você perdeu, você perdeu pra uma criança. Então, não tem muito pra onde. Mas, cara, eu posso deixar um velho na frente da minha porta e pescar. É. E voltar só depois que ele fizer alguma coisa. Agora, falando aí, quem será que controla, assim? Tem um chefe dos ginásios que fala, cara, você tem que abrir. Tipo, é tipo trabalho público, você faz um concurso, né? A prefeitura te paga, você faz, finge que trabalha, bota os malucos pra batalhar na frente, né? Pra segurar os coisas ruins lá. E aí você tem que... Não, minha pergunta é, que, é como que você é certificado pra ser um líder de ginásio? Eu acho que é tipo... concurso público, prova 1. Quem escolhe? E tem os cargos, né? Os cargos escalonados, né? É, ou você pode ser líder de ginásio, você pode ser só aquele NPC que a gente usa pra treinar, né? Dentro do ginásio. Isso, não, isso aí é nepotismo, é tipo cargo de confiança, assim. O líder de ginásio contrata a galera que é amiga dele. Por isso que os caras são sem meia boca, sabe? Porque não são bons treinadores. Não, é que tá. Os caras são meia boca, não é porque o líder de ginásio contratou, é porque eles pagam por líder de ginásio pra estar ali. Não, tá certo. Eles estão querendo aprender com o líder. Pode ser, eles pagam pra estar ali, é verdade. É, então, eles gastam todo o dinheiro pagando pro líder. E você pode ver que é primeiro, é um cargo, essa estrutura aí da Liga Pokémon, ela é cheia de nepotismo, né? Porque tudo é filho de um, irmão do outro, é irmã do Lance, filho de não sei quem. Isso, é, verdade. O cara fica no cargo pra sempre, porque tem os velhos lá, você pega os velhos, pega lá o velho de, qual que é do ginásio de gelo? Sempre esqueço. O Price. O Price, ele tá lá, 63 anos, largou aquele outro. Lá, a compulsória dele tá chegando, entendeu? Tá. E as irmãs da Misty? Deixa dar uma crise, não. As irmãs da Misty, que zona é aquela? Aquilo é uma putaria sem tamanho. Que você chega lá, ela dá insígnia, tipo, quebra todas as regras. Que então? Mas isso aí é subversão do trabalho público. Não quer trabalhar? Assina, tua carimba, vai papel, vai lá pro próximo, entendeu? Eu não quero trabalhar, sou bonita demais pra trabalhar, entendeu? Tô de saco cheio hoje, toma isso aí. E que profissão vocês não teriam de jeito nenhum? Calma, eu nem falei a minha. E nem o Panda, eu acho. Ah, então desculpa. Desculpa. Eu também não falei. Me desculpa. Me desculpa. Tô nervoso. O Jim falou aí que a mais fácil seria treinador Pokémon, mas eu acho que não, cara. A mais fácil que eu queria ser é o professor Pokémon, que é iniciar uma porrada de criança pra fazer seu trabalho. Exatamente. Vai lá e registra pra mim os Pokémon, vai lá. É, vai lá, enfrenta aqui essa organização do mal aqui. Sabe qual outro que seria maneiro também? Vendedor de Magikarp. Ganhar dinheiro fácil. É, é o estelionatário brasileiro, né? É verdade. Quem nunca comprou uma Magikarp por 500 dólares? É, 500 Pokédólares, ó. Eu já comprei várias. E o cara também, tinha o cara das dadas do Price que ele te vendia a parada lá. Ele falava, não, tem uma parada boa aqui, me explicava o que era, você comprava e não era nada, tá ligado? Porra, que... Você também pode ser dono de bingo, né, cara? No primeiro tem bingo. Bicho, isso é bicheiro, né? É bicheiro, bicheiro. Até porque quem é o dono é a Equipe Rocket. Aquilo é uma máfia. É, cara. Aquilo é tudo errado, aquilo é errado. Se você só de entrar ali, você já tá cometendo uns 10 crimes. Assim. E detalhe que as crianças vão numa boa, né? As crianças jogam, apostam dinheiro. Se você não considerar. Se você considerar que você não tem 10 anos. Então, é criança jogando, tá tudo errado. Tá e tudo aí errado. Eles dão o prêmio é Pokémon, caralho, é Pokémon sequestrado. Tipo, é o Pokémon que ele roubou das crianças, velho. Chegando Dratini. E não só o Pokémon sequestrado, o Pokémon raro sequestrado. É, então, é tipo tráfico de animais, entendeu? Tá muito errado. O cara vende Pokémon, cara. Então, essa, aquela historinha lá de, ah, Pokémon, são amigos Pokémon, é mercadoria, né, cara? Amigo. Mercadoria. Cara, Pokémon é dinheiro. Pokémon é dinheiro. Tem que fazer dinheiro com ele. O cara te leva lá 9 mil coins pra te dar um Dratini. Isso é dinheiro, isso é profissão, isso é profissão. É, então. Isso é movimento todo o mercado de cassino, né? E você sabe qual é o melhor de tudo? Você só gasta os R$500 pra entrar na Safari Zone pra capturar quantos você quiser. Até acabar sua Safari Ball. Porque se você não quiser, você não anda, só fica jogando A pedrinha lá. A Good Rod lá no negócio e... Isso. E não precisa andar, você não acaba seus passos nunca e você captura o Dratini. Isso, isso. Exatamente. Agora combina... Agora, pensa comigo como seria isso na vida real. Como é que ia ficar um cara do seu lado contando os passos que você dá? Então... Um, dois... É, ó, dois, dois, três, esse valeu, hein? Nada de... Isso aí contou como passo. É, então, se eu só arrastar o pé e o Moonwalk, é o menos passo, conta, como que ele conta o Moonwalk, entendeu? Não, e realmente é a quantidade de passo ao dobro, porque ele tem que voltar, ou ele é teletransportado? Então, ele é teletransportado. Não, o que acontece, quando... Não, é assim, Panda, quando você chegou naquela quantidade de passo, vem um cara dar porrada na sua cabeça, você apaga, você só acorda do lado de fora, entendeu? Na porta. É. Aí não precisa de violência, o cara pode só te espetar, né? Você dorme. Ele te dá. Não, mas aí você deu um passo, você vai ter que pagar de novo? Não. É, então... Alguém tem que te carregar, mano, no mínimo. Na verdade, você já paga o dobro, entendeu, Panda? É assim, é o refrigerante do cinema, entendeu? Quando você pagou... Não, mas é exatamente. Já paga o dobro. Quando você acha que pagou, sei lá, 10 mil, você pagou 20 mil já, porque o cara não pode ficar nesse prejuízo. Como diz o Atlas, faz todo sentido biológico. Todo sentido biológico. Biológico. E outra parada, esse negócio de Pokémon é negócio, vocês nunca acharam muito estranho o SUS do mundo Pokémon funcionar muito bem, né? Aquele tal do centro Pokémon. O que você acha? Quando você bota lá o seu Pokémon, eles tiram o órgão do seu Pokémon pra vender pro mercado negro de órgãos depois. É que na verdade eles te dão outro, não sei se você sabe, eles matam o seu e te dão outro. É verdade, eles te dão outro igual. E a enfermeira Joy fica pedindo pra você parar de apertar o A, filho da puta. O filho da puta, né? Para de falar, filho da puta. É que cada vez que você aperta o A, você mata um Pokémon. Vai acabar meu estoque, porra. Para de apertar o A. Ou elas aprenderam o truque de clonar antes de você, né? Isso significa que ser enfermeira Joy é uma profissão do cão, né, velho? Pior profissão que tem. É. Eu não queria ser enfermeira Joy, nem fudeu. Não, enfermeira Joy é de boa. Só precisa ficar ali falando pra aprender de apertar o A. Você manda um monte de... Nada, agora ela dá parabéns. Não, agora ela dá parabéns no seu aniversário. Ela sabe seu aniversário. Aí realmente fica foda. O calendário todo de cabeça é foda. É, então, porque ela tem que saber o aniversário de todo mundo, é foda. Ela não, elas. Elas, é. Tá no sistema, né, na verdade, eu acho. O mundo Pokémon, todo mundo sabe quem você é, entendeu? É tipo e-mail marketing, né, velho? É, exatamente. Não, cara, não tá no sistema porque você não chega no balcão e ela olha o seu nome e vai falar parabéns. Não, você entra no lugar e ela já sabe que é você, cara. É outro nível. Outro nível, cara. Porque você é um puta conhecido foda, né? Né? Todo mundo sabe quem é você. Não, sabe quando foi pra Zona Safari, quando o cara te deu uma apagada? Te param, tá ligado? Você, tipo... Te param. Eu botou na nuca, né? Colocaram aquele chip de carneiro na nuca. Do... antes na nuca do que... É verdade. Na verdade, isso deve acontecer também toda vez que você perde a batalha, você apaga e acorda no centro Pokémon. O que, que fizeram com seu corpo nesse meio tempo, né? Você foi totalmente violado pela enfermeira Joy. Já que a gente já falou bastante de profissões, você, como um treinador, se especializaria em algum tipo? Ah, cara, isso é meio furada, né? Eu vou ser bem sincero, eu acho uma bosta você. Essa parada do monotype aí é meio furada, entendeu? Exatamente. Faz a equipe dos Pokémon de fogo, né? Cai na piscina, acabou, né? Morre tudo, enterra, porque... Manda um surf, mata todos. É, então. Eu faria de um time de Pokémon de água, porque eu acho divertido o Pokémon de água. Mas eu também... É, aqui em São Paulo. É, tá precisando. Mas eu também gosto de Pokémon psíquico, porque, né... Controlar a mente das pessoas pra fazer o que eu quiser é legal. Ou ser maluco, né? Tipo a Sabrina. Eu posso fazer o monotype do tipo zoeira? Tipo o quê? É aquele Pokémon que parece de um tipo, só que é de outro. Tipo o Charizard que parece dragão, mas não é dragão. É, exatamente. Mas agora é. Agora eu quero saber qual seria o seu monotype. Vamos lá. Ele só não pensou, ele só perguntou se podia. Ele não falou que ia dar, ele perguntou se podia. Pode? Ah, obrigado, mas ele vai falar outro. Não, tem esse, tem aquele lá que é de pedra que parece uma árvore. Sudoludo, é. Pô, já tenho dois, cara. Aí repete o Charizard e Sudoludo. Charizard, pronto. Não, acabou. Não, mas é monotype, é o tipo, né? O bioma, sei lá, é biologia do Pokémon. Só Pokémon do tipo aranha. Nossa, que complexo. Eu tô mega perdido. Eu acho que eu faria do tipo Poison. Como é que é o monotype Mr. Mime? Por quê? Porque eu sou um predador sexual. Partiu dar uns pega na mãe do Ash, né? É isso. Mr. Mime é o pai do Ash, né? Então, eu não ia falar nada. Pô, mas vocês não falaram tipo, eu quero um tipo. Eu pego Poison, vai. Poison. Psico. Vendeu uns tóxicos, pá. Vendeu uns gás de coffee. Então, eu não gostava de Poison até aquela líder de ginásio que usa os Pokémon que toca guitarra. Que você entra no ginásio dela e tá tocando uma banda. Ah, em Black White. Ah, tá. Achei mega legal isso, cara. Achei mega legal. Que é o Inferninho? É o Inferninho. Pô, mas eu gostava do Koga e as paradas ninja e não sei o que, entendeu? E as paredes invisíveis que você via. Eu também. É, só que você vai na porra do ginásio do Koga, só tem Pokémon psíquico lá, né? É o antigo Poison, né? Ali, isso pra mim é cagação de regra foda. Aí o Lance que treina dragão e tem Gyarados, ele fez esse monotype do Jin aí. Gyarados. Esse monotype qualquer coisa. É, eu faria o monotype a mão da caralho também, tipo o Lance, assim, ah, foda-se, eu quero chamar do que eu quiser, ah, é tipo dragão. É, tipo cobra, bota o Onix no meio. É, tipo, exatamente, foda-se, ah. E agora vamos falar de ginásio, já que a gente já entrou no ginásio, vamos falar de ginásio. Qual ginásio você gostaria de enfrentar? No mínimo 8, né, senão não tem sentido. Não perguntei quantos, eu perguntei qual. É, tem uma diferença aí do qual e do quanto. É, a física mandou lembranças pra vocês, hoje. É, né, que parece que era só um, que eu só podia escolher um. É, mas é só um mesmo. É pra ficar difícil, senão tem graça. Então você fala todos, né? E aí escolheu o primeiro de Jotô lá, qual que é o... O do Faulkner? É, do Faulkner. Porque é fácil. Porque é fácil. Porra, manda um elétrico qualquer lá e foda-se. Eu particularmente ia querer enfrentar o ginásio do Blaine, de Cinnabar. Porque eu acho legal as pegadinhas que ele faz. Dentro do vulcão? Também. Mas acho legal você fazer as pegadinhas e ir passando nos níveis lá. Ah, tá. O Panda falou que quer ir do Faulkner, mas você imagina como deve ser legal aquele lugar todo cagado de pássaro. Pássaro cagando pra tudo quanto é lado. Pegar as doenças dos pombos, não pode encostar em nada, meningite. É o mesmo esquema lá que o Harry beijou a Cho-Chang lá, cheio de cocô de pombo. É, cheio de cocô de pombo, ficou doente lá. Cho-Chang ainda gostava de comer os pombos, tudo isso. Cara, para, né? Leptospirose do pombo, sei lá o que, raiva, sei lá que pombo passa. Leptospirose de pombo. Porque o tal do Pidgey era o porra do pombo, né? É o mais bonitinho que todo mundo. Cada um tem o flango que merece, velho. Ah, era um pardal. Pardal? É. Qual que era o pombo? Pombo é o do Black White. É o Pidove. É verdade. É, mas é cocô de pássaro do mesmo jeito na cabeça aí. É fede igual. É, então, é. Será que tem uma pastelaria ali do lado? Pasta de flango. De flango, né? Eu acho que ia pegar o da. Ia enfrentar o da Mish. Porque se eu peguei o Bulbasauro. É mais prático. Porra. É mais prático. É, parando pra, parando pra pensar, na verdade, então eu ia enfrentar o de Celadon lá, que é só falar pro Sindaco, bota um chaminho aqui no canto e deixa a porra pegar fogo. Igual o desenho lá, que pega fogo em tudo. Só que você ia ter que se vestir de mulher pra entrar. Não, eu jogo ele pela janela. Não ia se vestir de mulher, Ashley. Ashley. Não, mas peraí, não. Calma lá, o Cabeça não falou se era garoto ou garota no começo. Verdade. É, do vídeo, é verdade. Eu poderia achar garota, não tem problema. Qual ginásio você acharia que não vale a pena enfrentar? Tipo, vocês vão perder. Qualquer um de fogo. Cara, esse não seria por causa de enfrentar, mas é porque eu sempre achei muito idiota, que é o ginásio do Surge. Puta! Que você tem que ficar fuçando lixo, cara. Não faz sentido nenhum você ter uma porrada de lata de lixo. Eu ia ficar puto, velho. Eu ia ficar puto e ia mandar... Porra! Fuck the insignia, velho. Não, e coitado do cara que tem que ficar montando isso. Toda vez que alguém sai, tem que esconder a parada num lixo diferente lá, entendeu? Tem que ficar metendo a mão no lixo. Não, na verdade é um botão que você tem que achar, só que o botão muda. É, de dentro do lixo, né? Tipo mágico, mágico. Tipo Harry Potter. É que a sala gira, tá ligado? Que você não tá vendo. A sala gira. Não, e pra mim aquele ginásio nunca teve padrão. Eu sempre chutava. Eu achava o primeiro e chutava o outro. Eu também. Mas o segundo sempre tá do lado do primeiro. Certeza, não. Certeza, certeza absoluta. Sempre funcionou. Porque eu lembro da minha infância, na minha memória de primeiras vezes que eu joguei, eu tinha um brother que ele falava que tinha lá um algoritmo de 3 casas pra cima, 2 pro lado. Se acabar, você volta. Tem um cara, quando você ganha dele, ele fala, tipo, vou te dar uma dica, o segundo botão tá sempre do lado do primeiro. Ah, mas você acha que eu lia na época? Você fala, tá bom, cara, então... tá bom. Em inglês ainda? Eu jogava em japonês, velho. Bom, panda, em japonês. Mas daí cada um com seus problemas, né? Botão no Saidoru. Aperta o butaru. Aperta o botão, lixa do lado. Do lado. Vou fazer uma pergunta mais fácil agora. Qual... você gostaria de ser líder de qual ginásio? Qual é aquele de planta da primeira? Qual que é o nome daquela líder de ginásio? Que é Sabrina? Não é Sabrina. Não, é Celadon, é a Erika. É a Erika. Eu ia querer ficar ali do lado da Erika. Porque, mano, eu tenho certeza que muito cara ia desistir antes de chegar lá. Você tem que ver que você não ia ficar do lado da Erika, você ia ser a Erika. Puta! Ah, foda-se. Entendeu? Ah, eu ia escolher Viridio. Quer ser a porra do Giovanni. Tá todo mundo na primeira geração mesmo, a gente vai ficar na primeira geração, é isso. Então é isso. Deixa eu pensar que eu queria ser líder. Tá bom, eu queria ser a Eleza, porque é uma diva, velho. A Eleza foi. Na verdade, eu escolhi ela. Porque sim. Os nerds tudo pira na Eleza. os nerds pira na Eleza. Eu ia querer ser a Eleza. Ou aquele cara do ginásio inseto da cidade de Castélia, porque eu gosto da cidade de Castélia. Mas ainda ficaria na Eleza, porque a Eleza é mais legal. E ela, tipo, comanda a roda gigante. É verdade. E o ginásio dela tem carrinhos, cara. Qual o ginásio que tem carrinhos? Ai, senti. O do Giovanni tem aquela parada que faz você girar. Que parada é aquilo, né? O que seria aquilo na prática? Seria tipo uma esteira muito rápido de academia, tipo... Não, e tem toda esconderijo da Equipe Rock, tem aquela merda, né? Aquilo nunca faz sentido, assim. Na prática, não tem o que raios é aquilo, né, cara? A Equipe Rock antes devia ser uma companhia que inventava produtos, sei lá, e essa porra foi o melhor fracasso dele. É o Acne. Eles mudaram o ramo. Produtos Acne. É, mudaram o ramo e colocaram em todos os... Produtos Ivone, né? Produtos Ivone virou Equipe Rock. Ele devia ter uma rede de academias. E aí sobrou um monte de esteira. Não tinha o que fazer com as porra da esteira. Aí ele juntou uma na outra, né? Juntou várias. Bota as esteiras aí, entendeu? Bota em todos os esconderijos. É, e uma em cima da outra também, que você vai girando. Outra coisa também que eu lembrei agora, eu vi num dessas brincadeiras de vídeo, não sei o quê, que realmente não faz sentido o treinador ficar parado, encostar numa parede só esperando alguém passar. Né? O que esse cara tá fazendo, esse maluco? Aí você passa e ele, ei, você! Vem batalhar comigo! Não, cara, não quero, né? Por que eu sou obrigado? Que mundo é esse, né, cara? Não, é bizarro, porque, tipo, vem batalhar. E você não pode falar não, tá ligado? Você tem que batalhar. E se você perder, você volta pro ginásio. E dia e noite, é. Tipo, ninguém te perguntou se você queria batalhar. O Pokémon no matinho, eu até entendo. Mas o cara que te chama pra batalhar é bizarro. Você devia falar, ó, você quer batalhar comigo? Sim ou não? Aí você põe não e batalha depois, entendeu? É justo. Se você não quer batalhar com ninguém, você batalha. Não batalha. Mas, claro, você não vai ganhar ponto. E não vai ter dinheiro. Mas sendo batalha. Não, e esses caras são muito ricos, né, cara? Porra, velho. É que no Pokémon você tem que entender uma coisa, Kiba. Você gasta toda a sua cota de escolha em duas. Sexo e o Pokémon. Depois disso você não pode escolher mais nada. Isso. Ou esses caras também são funcionários públicos, né, cara? Porque... Não, os caras são ricos. Eles são ricos porque tem uns, depois do Rubi Safira pra frente, tem uns que você pode lutar várias vezes com eles. Todo dia você pode lutar com eles. E eles sempre têm dinheiro pra te dar. A mina do Altaria lá, do Black White. Na verdade, desde o remake do primeiro, Kiba, já tinha lá o Versus Seeker, que o cara batalhava de novo com você. E ele ia ficando mais forte um pouco. Desde... Você vê na terceira geração, beijos. Não, mas aí é referente à primeira, né? É passado. O remake beijos. Da primeira é o que vale, a tecnologia. Não, mas o remake da primeira é a terceira geração. É. Beijos. Tá bom, chato, babaca. Chato pra caralho. Eu sou chato. Você caga a regra e eu sou chato. O da terceira geração, do pai do protagonista lá, o lutador, como que é o nome dele? O pai do protagonista, o Norman. Norman, eu seria o Norman. Eu acho que o ginásio dele é maneiro lá. Vou te dar uma dica, na terceira geração, os nomes dos líderes de ginásio remetem ao tipo do Pokémon, todos. Norman, normal, uou! É! Caracas! Quais são os outros? É o Ainona, que lembra o Wing de Asa. Tá, faz sentido. Tem a Flannery, que tem a ver com fogo. Fogo, Flannery. Não, faz sentido. Watson, que é Watch, que é eletricidade. Uh-huh, e por aí vai, eu não vou ficar lembrando todos, né? Mas por aí vai. Pô, sabe que você tava falando aí, sabe que eu lembrei também? Sabe que deve ser uma merda fodida? Você ter um ginásio e não poder dar insígnia. Como assim? No primeiro tem aquele ginásio de lutador. Ah, é, tem o maluco do lutador lá, ele caiu. Ah, é verdade. Ele foi rebaixado, cara. É, mas eu particularmente prefiro ganhar um Pokémon do que ganhar uma insígnia, não sei vocês. Exatamente, eu queria falar, pelo menos ia tirar um Pokémon. É verdade. Não, tudo bem. Mas essa é a única forma da galera ficar no ginásio dele. Se você fosse ganhar porra nenhuma, você ia lá? Claro que não, né, cara? Daí é meritocracia, velho, um Pokémon. É que ganhar insígnia também é bom, né, cara? Porque, tipo, imagina o seguinte, você acabou de capturar um Pokémon e falou assim, não vou, você não tem tal insígnia, não vou te obedecer. Ei, qual é a parada da insígnia, né? Você bate com a insígnia na cara do Pokémon até te obedecer? Qual que era a parada? Não, agora? Depois dessa insígnia, você pode? Surra de insígnia. Você bota ele na cinta, cabeça, e bate no Pokémon. Bate no Pokémon, né, cara? Fica a porra da marca da insígnia no braço dele, aí ele começa a te obedecer. Agora, deixa eu só explicar pra vocês antes de falar, né? Eu selecionei aqui alguns tipos de Pokémon, só que não são tipos, tipo. Nossa. São categorias que eu criei pra definir os Pokémons. Então agora a gente vai falar de captura, então vocês podem escolher qualquer Pokémon que se encaixe nessas características, entendeu? Tá. E as características. A primeira característica é, eu quero saber primeiro um Pokémon que você gostaria de capturar, um Pokémon cortador, que só serve pra dar cut. Linone. Linone. Eu acho, né? É Linone e Bidoof, né, cara? É a dupla de inútil, né, cara, do Pokémon HM. Ó, já deixa o Linone pra nadador também. Empurrador de pedra. Eu prefiro o Zigzagoon, porque ele é mais bonitinho. Ele parece o rolo, velho, o Pokémon. O Zigzagoon, quando ele evolui, ele ainda te dá um item, cara. Olha que prático, ele corta e te dá um item. Não, mas quando ele evolui, ele evolui pra ele não. Não, mas eu acho ele legal porque ele tem uma cara de cracudo, eu gosto dele. Ele, na verdade, é o Linone sem o condicionador, né, velho? faltou pentear os pelos, né? Faltou o condicionador e a chapinha, velho, sei lá. Eu acho que eu usaria o Bellsprout drogado lá. Curtir uma viagem no ácido. Plantinha, fotossíntese. Eu gosto do Bellsprout pra demais colocar cut nele. Bellsprout também é bom pra cut. E você, Jim? Um mil. Mil, tá bom, justo. É, agora eu quero um Pokémon voador, Pidgeot. O Butterfree do desenho. É justo, justo, justo. Vai, borboleta! Me carrega, vadia. Já que você escolheu o Butterfree do desenho, eu vou escolher o Zubat do desenho. Que carregava o Squirtle na abertura. Ah, vai o Fearow, velho. O Butterfree, na verdade, ele tem que se fuder porque ele escolheu a vadia no lugar dos amigos. Eu conheço outra pessoa que escolheu a vadia no lugar dos amigos. Lascou foda. É. Mas enfim, agora vamos pro Pokémon nadador. Lapras. Pô, essa é fácil. Snorlax. Boia na barriga dele. Não, mas ele aprende surf. É, ele aprende, é bom. Eu usava do Nidoqueen, foda-se. Não, não, não, não. Nossa, tá certinho. Nada isso é Pokémon de terra. Ué, não tinha o maluco do desenho que metia o Senchuru na água lá? Treina a vadia. Nossa, é verdade, o cara treinava o Senchuru na água. Cara, não, tem que ser o Lapras, por quê? Porque não importa que Pokémon você escolha, quando ele tá na água, ele vai virar um Lapras. Verdade. Ele sempre é um Lapras, né? E eu... Não, não, antigamente não, antigamente ele era um... A bola, sei lá, um... Não, ele era um Lapras, depois ele virou uma bola. É. Era, é, não, e detalhe, o personagem sumia, né? Você tinha um Pokémon. É, ele te comia, né, cara? Outra parada também que eu nunca entendi era como você lutava na água, né? Você jogava, tudo bem, você tava na água, jogava um Pokémon de água, beleza. Igual tem lá a imagem. Você joga o Onix, ele cai na água e afunda. Como você vai lutar na água, né, cara? Bom, agora todo mundo escolhe um Pokémon empurrador de pedras. Ah, tá matando. Yeah. O Voltorb empurra pedra? Não. Não, caralho. Não. Porra. É, seria maneiro, cara. Ele se joga assim na pedra. Pá, cabeçada! Ele explode a pedra. Mais legal ainda, pô. Que ignorância. Eu escolheria o Ursaring. Porque ele tem um anel dourado volado na barriga. O cara fala de ignorância e escolhe o Ursaring. Fucking Ursaring. É legal. Ele empurra a pedra. E ninguém escolheu. Tô dentro da regra. É, então. Mas no anterior eu já tinha escolhido o Lapras. O Jim escolheu o Lapras. Aí, ó. Burlou a regra já. Nem lembrei. Ih, olha lá. Tá, passou. Agora vamos seguir a regra. Pode ser um Taurus? O Taurus tem, consegue pôr a pedra? Pode. É, eu não sei se o Taurus aprende, mas pode. Pode? Acho que talvez aí o mais clássico, talvez um Graveler, né? A pedra empurra a pedra. empurra a mamãe. Empurra a irmã dele, né? Empurra. É, agora eu quero um Pokémon badass. Arcanine. Charizard. Ah, fuck. Foda-se. Estou voando no meu Charizard com os dois dedos do meio levantados. Arcanine, quase virou lendário. Eu, como bom, todo bom jogador de Smash Boring, eu escolho Greninja. Aquela língua nojenta. A língua cachecol esbarrando em tudo. A língua, aquela língua gostosa dele. Eu escolho Parasect. Pokémon tráfico de drogas, né, cara? Esporos. Ah. Esporos. Pokémon cor de rosa. Mas eu escolho o Mewtank por causa do rollout bolado. Rollout bolado, porra, é verdade. O ginásio que travava a vida, cara. Eu vou escolher... o Moltres Shiny. Divando no meu pássaro flamejante lendário. A minha águia lendária. Tá bom. Tem o Mr. Mime, abusador sexual aqui, sex offender. Eu vou pegar a esposa do Mr. Pop. A Jinx. A Jinx é rosa. Jinx é justo. Tudo bem que depende da versão, ela não é exatamente roxa, mas... Ah, velho, eu acho que eu vou pegar o... A Slowking. Bata. é por identificação pessoal. A categoria Magikarpa. Quem vai escolher um Pokémon Magikarpa? Bidu. Pokémon inútil. Até a Magikarpa é mais útil. Bidoof. Doa-se um Bidoof, ninguém quer. Doofarce. Doofarce é uma puta escolha boa. Eu escolho Metapod. Que filha da puta, né? Não, velho? Cara, Metapod usa Harden. Ah. Kakuna, então. Pega no meu Metapod. Pega no meu Metapod. Kakuna. A batalha de Metapods, cara. É, o Metapod ganhou do Caesar no desenho. Vou tacar o peru, velho. Vou tacar o peru. O Anon, que não serve pra nada. Não é foda, esse é inútil. Pode ser o Anon. Tudo bem que dá pra escrever o nome com ele. Então ele não é tão inútil assim. Ele é útil. Ele é útil, porra, cara. Você ensina as crianças a escrever. Agora eu quero um Pokémon Zubat, aquele Pokémon que enche o saco. Caralho, Rattata. Rattata. Cara, o meu Rattata é tão legal. Tentacu. Eu escolhi o Tentacu, na verdade. Agora vou ter que escolher outro. Puta, é o água e Tentacus, né, cara? Tudo que existe em Pokémon. Ghastly. Não, eu gostava do Ghastly. Eu também gostava do Ghastly. Ah, mas ele é um Pokémon Horda, só tem ele na parada dos fantasmas lá. De vez em quando aparece um Haunter, né? Te dá linguada ainda, que delícia. Eu achava um Pokémon chato, ele não é exatamente Horda, mas dependendo do Magnemite, que se você não tiver uma equipe, um Pokémon forte pra bater nele, tipo um Fogo, que seja super efetivo, é muito chato matar. Aí ele paralisa a sua equipe. Ah! Puta, é um saco. É, agora eu quero um Pokémon que ele só serve pra pra estar no box. O dito errado que você capturou, sei lá. Dito, dito. O dito que você usou pra fazer coisa errada. É, o dito errado. É, o dito que você usou pra fazer bubiça. Ou então o bidufe. Que você capturou, sei lá, pra usar o HM, descartou e não quer ele mais. O seu inicial, depois você zera. Ou então o segundo Snorlax, que você falou, vou capturar essa porra pra ninguém mais ter seus filhos da puta. Entendeu? E deixou no box, você não vai usar dois. É porque tem dois no jogo. Segundo Snorlax, boa. Eu escolhi o Togepi porque ele é mó bosta também, depois que nasce o ovo. Só fica aquela porra daquele ovo te atrapalhando e quando nasce não serve pra porra nenhuma. Ah, ele vira o Togekiss, cara. O Togekiss é boladão. Mas e pra virar? É tanker, né? É foda, é. É pra virar é um parto, beleza. E o trabalho pra virar. Prefiro jogar ele pra box. Ah, cara, eu vou escolher o Alomomola, velho. Acho um pouco muito chato, é muito... zoado. Feio, velho. É preguiçoso. Acho mais preguiçoso que ele só o Luvidisc, velho. Aquele Pokémon sorvete, cara, levanta a moral de todos os outros Pokémons. Eu também, cara. E agora, a última categoria, o Pokémon Artigo para o Lar. Caraca, velho, Artigo para o Lar. É o Pokémon que você usaria na sua casa. Chandelure. Justo, pra decorar sua casa. Isso, naquelas casas tudo cheio de madeira, bota fogo naquela merda, né? aquele Pokémon chave, o Selfclef. Clefk, é. Bom, eu escolheria como meu Pokémon Artigo para o Lar... Magneton, porque eu nunca mais ia pagar a conta de luz. A luz tá alta aqui em São Paulo. Eu também não ia pagar a conta de luz. O melhor é o Rotom, Kiba, que ele vira eletrodomésticos de verdade. Verdade. Ele pode ser o que você quiser, né? Agora, uma última pergunta aí de captura. Qual Pokémon você não capturaria jamais? Me Zignou, não quero bugar minha vida. Combi? Eu não gosto do Pine. Explode, né, cara? Electrode, cara. Mano, imagina só, você vai usar Explosion. É. Se a Explosion consegue pegar no outro Pokémon, com certeza vai pegar em você, cara. Fora que tem uma puta de uma... Ele tem uma puta de uma cara de psicopata e ele fica olhando pra você e sorrindo sempre. É. Ou o Wailord, né, que você vai tirar. Toda vez que você tira ele da Pokébola, que causa um... causa um problema mundial, né? Vira maré, caga mar, caga tudo. Puta, um terremoto fudido poderia ter sido evitado, mas não. Você tinha que botar ele na batalha. É, tinha que tirar ele da porra da Pokébola. Igual a menininha que entra com o Onix do Half Gold Soul Silver no centro Pokémon, estoura a parede do centro Pokémon. Pô, o Magneton também é um problemão, cara. Se você não tem mais. Porque imagina, se você tivesse Magneton, já era só Pokédex, né? Tem interferência, né, cara? É, não, fudeu. Tipo, você entra na sua casa, apaga a luz, né? Tipo. Imagina a sessão do Red, tipo, tem que capturar todos. Capturei o Magneton, aí eu tenho que capturar todos de novo. Pokémon dragão. Não precisa ser necessariamente do tipo dragão, tá? Isso é Charizard. Ah! Pode parecer dragão igual o do. Pode parecer dragão, pode ter cara de dragão, pode ter cheiro de dragão, pode dar golpe dragão, mas ele não pode ser dragão. Mas não pode ser dragão. Boa de limão parece de laranja, mas é de tamarindo. Inclusive, o Pokémon dragão que eu escolheria era o Tropius. Porra, é verdade. Se tivesse que parecer dragão e não pudesse ser tipo dragão, o Flygon tava fora, né? Flygon tava fora. Flygon, o Gyarados. Onde tá o dragão do Flygon, velho? Onde tá a Mega Evolução do Flygon? A gente tá esperando até agora. Mega Flygon. Pobre Flygon, chorou, né? O Mega, eu ainda tô esperando o Mega do Yamega. Mega Yamega. Mega Yamega. Mega Meganium. Mega Meganium também, é. Não teve, né, Mega Meganium? Não teve, velho. Mega Meganium. Eu acho que eles estão tentando evitar a cacofonia. Ah, eu acho que eu ficaria Kyurem, velho. Eu ia pegar o Dratini. Você tinha o Flygon Delta, não tinha? Tinha. Bons tempos em que o Delta, ex-Delta. onde os Pokémons tinham incríveis 120 pontos de HP, isso era monstruoso. Bater 60 era magnífico. Bons tempos. Eu vou ficar com o Flygon. O Flygon, saudades Flygon. Delta. Eu já derrotei esse Flygon aí várias vezes. Eu também. Todo mundo derrotou esse Flygon Delta. Eu tenho uma categoria legal. É o Pokémon que você daria pro seu amigo botar no time. Posso começar? Pode. Pro Panda. Ah, caralho. Pro cabeça eu ia dar o Scizor, porque ele é vermelho e é de metal. Ele não gosta de super-herói. O Scizor tem boa cara de um super-herói, cara. É, pro Panda ia ter que ser o Mr. Mime mesmo. Sex Offender, bulinador. Pro Kiba, eu daria o Regiais, a pedra de gelo. Sem sentimentos, o zero absoluto. Ah, sobrou o Jin, eu daria um Porygon pra ele. Eu ia dar um Porygon pro Jin ficar loucaço. Pro Jin é o Porygon. De luzinha. Pô, tá bom, então fechou. Acho que fechou. Pô, é Pokémon bizarro, velho, sei lá. Aparência bizarra. Pokémon bizarro. É aquele que tem que é uma pedra com um bigode. Pedro, ah, o Pedro com bigode. Esse é o nome dele, é o Probopass. É, Probopass. Acho que fechou no Probopass, né? Não precisa mais ter nenhum. Já que a gente acabou as categorias, vamos agora para os guardiões. Cabeça, qual o seu guardião preferido? Excelente pergunta, hein, cara. Eu acho que eu ficaria com o Ho-Oh, eu acho. Eu sempre gostei lá do pássaro diva lá, que só o Ash vê. O Pokémon mais raro do mundo, e tava dando tipo um rolê e ninguém viu, só ele. Pokémon cheirado do Ash. Ele cheirou o Parasect, né? Cheirado no Parasect. Cheirou o Parasect e acha agora vem falar de que viu Pokémon. Pokémon com arco-íris. Eu fico com o Mewtwo, né, cara? Bom, eu vou ficar com o Kyogre, porque sim. Porque ele faz chover. Faz chover. E a chuva é boa. Alckmin chorou, né, cara? Eu acho que eu vou ficar com o Lugia. Eu gosto do Lugia. Ele tem uma voz bonita, né, cara? Ah, então. Tem uma voz encantadora. E o anime é tão bom que ele tem um filho, né? Lugiazinho. Tá certinho, né? Tá certinho. E qual guardião que você mais odeia? Acho que o Palkia, velho. Porra, cara. Palkia é legal. O Charizard. Agora pode, né? Eu não gosto do Kyurem. Peguei raiva por causa do TCG. Odeio o Kyurem, sério, assim. Eu acho que eu ficaria... Assim, não é um ódio, mas eu acho sacanagem. Eu ficaria com o Suicune, porque eu acho que sacanagem pros outros dois. Ele tem mais destaque. Pô, só ele ganhou a capa. É, por quê? Por que que do nada virou especial, né? Mas ele também tem a voz bonita. Eu acho que o Zygarde. A lesma gigante. Ele é uma lesma gigante que era pra parecer um Z e ele não parece um Z, cara. Função dele, parecer um Z. Ele não parece a merda de um Z, não. É, e qual o trio de lendários que você mais gosta? Ah, o da primeira geração. Eu também, da primeira geração. Os pássaros lendários, tudo. Os pássaros lendários, tudo. Eu gosto do trio maluco lá, o Tornados, Landorus e Tandorus. Acho eles bem legais. A versão dos velhos na nuvem ou os bichos bizarros? Os velhos na nuvem, os bichos bizarros são feios. Já que o Jim colheu também, eu vou mudar o meu, então. Eu vou pros três cachorros também, então. Vou pro Terrarium, o Cobalion e o Virizion. É que na verdade eles não são cachorros, né? Eu me senti ofendido porque pra mim os cachorros são o Raikou, o Suicune e o Entei. Eu também. Então, eu achei meio cruel essas palavras. E eu vou ficar com esses, porque o Entei tá tudo bem agora. Ele é o único Pokémon que te ajuda, que te dá a moral. Fala, cara, ele tá de boa, tá tudo bem. Ele sempre foi merda no jogo, mas tá tudo bem agora. Entendeu? Eu vou ficar com... Eu sempre achei que esses aí fossem tipo uns cavalos e não uns cachorros. É, então. É, acho que pra mim é cachorro. Os cavalos lendários. Legendary horses. Os cavalos lendários, vai ser chamado assim. Look at my horse is amazing. Qual que é o da... Ah, eu acho bem zoado lá o Azelf, Melf, Merspeed. É, eles são ruins. Eu gosto deles, aqueles lá que só mudam a cabeça, né? Puta, eu acho zoado, as fadas do caralho lá. Esses são os que você odeia. São os que eu odeio, eu acho bem zoado. Porra, a gente é a porra de um cavalo e de um cachorro e de um pássaro maneiro, tem lá a fadinha. Faz porra nenhuma. Eu vou contra o Panda e eu vou falar que eu odeio os cães lendários. Os cavalos. Porque é uma puta dificuldade pra capturar essa porra. Os cavalos ou os cachorros? Os cachorros. O cachorro fui eu que escolhi. É, vou contra você então. Eu odeio esses cachorros lendários aí. Ah, é o trio do Kiba. Eu acho que eu menos gosto, não é nem o que eu odeio. Ah, ninguém lembrou, na verdade, não. Tem os Rock, né? Os Regirock, Regice, Registel. Eu gosto dos Regis. Eles também são bem merda. Então, mas é que aí que tá. Os Regis, eles entram no trio que eu mais gosto, mas também entram no trio que eu mais odeio. Por quê? Regirock, Regice, Registel. E depois tem o Regigiga. Você tinha que fazer uma puta dificuldade pra capturar eles e é tipo três lixos de Pokémon. Eles são tipo as Macumba, né, velho? Tem que fazer as Macumba, dá passo, acende a vela negra lá, corta a cabeça de galinha. E você tem... Não, e você tem que ter o Relicante e tem que ter o Wailord lá no mesmo time. Que porra é essa? Relicante só serve pra isso. Isso, né, cara? Peixe velho, peixe sage. Tem que dar chute na privada, tem que... falar três palavrão. E ligar pro professor Oak pra ele falar que não é agora. Charlie. Charlie, usar três vezes a bicicleta do seu Pokémon pro professor te falar que não pode. Isso é outra parada que não faz sentido, né? Como que é a parada, sei lá, ele tá escondido, ele fala, eu vou pegar a bicicleta. Aí ele abre a mochila, toca o celular, caralho. Larga essa merda, não pode usar. Porra, professor. Me deixa, caralho. Me deixa. E detalhe, se você começar todas as macumbas e não terminar, sua mãe morre em três dias. Pega até o fim. Pior que eu acho que tinha umas lendas urbanas de essas paradas de usar bicicleta, tenta usar, falar três vezes, abre o rádio, fecha o rádio, frequência chiada. Sempre tem umas paradas assim. É, tem a frequência do rádio lá pra você... Pra você pegar a Equipe Rocket, né? Uma parada assim. Lá no, na torre do rádio, aí né? Você tinha que pegar a frequência certa na torre do rádio, que no passado era o cemitério, agora virou a torre do rádio, né? Mas enfim, tipo, tiraram o cemitério pra fazer a torre do rádio. Que mancada, né, cara? Não, isso é uma coisa que eu não entendo. Como é que você vai fazer um cemitério? Os corpos foram pra onde, né, cara? Onde botaram os corpos, cara? Não, como é? Onde que eles botaram o corpo no começo, cara? Entre os andares? Vai colocar terra? Não, vou cavar aqui. ué. Cimentou. Tá entre o piso. Tá entre o piso e o teto. É a porra da cidade de Lavender, né? Aquela cidade do capeta lá, do capiroto. Eu fico imaginando no enterro, cara, que o pessoal tá chorando. Morreu com o cubone da mãe. Agora, se liga também que todo mundo só tem cemitério pra Pokémon, né? Morreu humano, desova, né? Joga na água, foda-se. Não morre humano, né? Só morre Pokémon. Então... Entrando aí em outras atividades, quais atividades, assim, extracurriculares do mundo Pokémon que você gostaria de fazer? Atividades extracurriculares? É claro, mano, se você quiser ser mestre, você tem que ter uma atividade extracurricular no... Traficante de Pokémon, fazer uns bridagem louca e vender os Pokémon pras crianças idiotas. Aqui a Magikarp com 6 IV, aqui ó. Dá bolinho espacial, Pokémon. Pokémon Ami. Não, mas o Pokémon Ami tem uma parada bem errada nele. Fazer carinho? Fazer carinho no lugar errado. Ah, que delícia. Eu gostaria de fazer o Pokéstar Studios, porque sim. Eleza de Vaguinho, que é uma estrela. Apesar que a Eleza é modelo, né? Não é atriz. Mas hoje em dia todo mundo é modelo e atriz, então ela também deve ser. Mas eu faria o Pokéstar... Eu sempre achei o Pokéstar Studios divertido. Apesar de eu ter feito ele só uma vez, sempre achei ele divertido. O Contest eu já acho meio boring. Eu acho que é botar os Pokémon pra bridar. Eu ainda gosto... Eu gosto do Super Train. Eu gosto do Super Train dar os anabolizantes. Eu fui brigar os Pokémon lá. Anabolizante. Foda. Não, e é bem anabolizante mesmo. É uma parada bem errada também. Meter proteína, zinco direto na veia do Pokémon. Vai ciclar o Pokémon. Ciclar. Batata doce e frango. Segundo abraço, terça perna. Minha Nidoqueen vai fazer agachamento. Ah, até ficar paniquete. Que pesado. E quais atividades essas você jamais faria? Ah, eu acho que essa parada aí do Poké Studios, essa parada de ficar se vendendo pra indústria... Fonográfica. Pra indústria do cinema, isso aí tem uma curva perigosa. É, pornografia, depois... É... Vai que ele só quer ver o meu Metapod usar Harden. Meu Metapod usar Harden... Apesar de eu gostar do Quartas de Beleza lá do Home Health. Ah, é, do Home Health. Eu não faria o Pokémon Contest. Ah, mas tem o Salão de Beleza de Pokémon também agora. Sempre teve, é. Sempre teve, né? Desde a segunda geração, é. É, desde a segunda geração. Prepare-se para encrenca, não estamos brincando. Encrenca em dobro, nós estamos brilhando. Para proteger o mundo da devastação. Para unir as pessoas de nossa nação. Para ter sucesso com uma doce fragrância. Ah, para brilhar com toda a nossa elegância. Jesse! James! É a maravilhosa Equipe Rocket brilhando com toda a luz. Rendam-se agora ou preparem-se para lutar, lutar, lutar. E é isso aí. Mas agora vamos falar de vilões. Antes de começar as perguntas dos vilões, vamos falar um pouquinho das equipes. O que a Equipe Rocket faz? Cara, eu nunca entendi. Nunca fez sentido nenhum o plano de negócio da Equipe Rocket. Qual é a... Era roubar e vender Pokémon. Depende, do anime ou do jogo? Não. Cara, nenhuma das duas, né? Nenhuma das duas faz sentido. Porque, agora... porque na verdade, a Equipe Rocket tinha lá o Giovanni com os negócios dele e o Jesse e a James tentando roubar Pokémon pra fazer a vida dele mais feliz, mas não fazia muito sentido. não parecia ser um bom plano de negócio. No jogo, eles tentam roubar Fóssil, aí domina a cidade, prende o velhinho na torre, sabe? Pô, o que eles estão querendo, né, cara? Ah, a Equipe Rocket é qualquer coisa, né, cara? Qual é a parada, né? A equipe Rocket, ela só pensa o seguinte, vamos fazer as paradas pra ver se rola uma grana pra gente. É, dinheiro, basicamente. Que é o mais de boa aqui entre as coisas. Tipo, que todo mundo quer dominar o mundo, terminar com tudo, não sei o quê. Só ele, não, eu só quero uma graninha. Mas assim, cara, todo mundo, sério. O Giovanni nunca tentou esconder da porra de ninguém que ele era o líder dessa bagaça. E ninguém caçou o cargo dele. Tava de boa, a polícia tava de boa. Ninguém foi na droga do ginásio e prendeu o cara. É que ele é filho do presidente. Você já tentou prender um cara rico, velho? É difícil, mano. Porra, o cara foge de helicóptero lá pela janela de safra, cara. Ninguém tem prova contra ele. Pra começar. É, então. O cara é tipo Maluf. Contra ele, é, exatamente. O cara é tipo Maluf. Não, primeiro que começa que o cara nos pega na minha mãe e não me assumiu. Não é porque eu assumo eu. Pra mim, o cara é meu pai. Entendeu? E o cara não quis me assumir. Não foi mais o Mr. Mime. Não foi mais o Mr. Mime. Agora foi o Giovanni. Não, o Mr. Mime é depois, né, cara? Que foi... Não, o Mr. Mime dá os pega depois, exatamente, né? Que o meu pai é o Giovanni. Quis dar um pega nas minhas mães e não... O Mr. Mime é padrasto. Mr. Mime só supre a ausência do Giovanni. É, então, e aí a hora que ela foi pedir pensão, o maluco sumiu. Foi, ah, não, tem que comprar pão e nunca mais voltou, entendeu? É. Não sei não, cara, porque pensa bem, ela nunca trabalhou na vida dela, mãe do Ash. É, então, acho que pensão é de menos, velho. Talvez ela receba essa pensão, é verdade. É, então. E a pensão do Giovanni deve ser gorda, cara. Até porque pensa bem, quantos anos tem um anime? Às vezes não. E quantos anos o Ash tem 10 anos? Aos 15. Entendeu? A pensão é infinita, cara. Ela recebe a pensão infinita. Tá certo. Nossa, o Giovanni tá fudido. Né? Mas e depois em Johto? O que é a Equipe Rocket? Qual que era o objetivo da Equipe Rocket lá? Dinheiro. Nenhum de novo. porque eles roubaram a rádio, fizeram capeta lá na... Não, sequestram o cara da Pokébola lá, ou... O Kurt. Faz as pokebolas especiais. Na verdade, a gente não sabe, nunca vai saber qual é o objetivo da Equipe Rocket, que ele faz várias outras coisas pra desviar a atenção da investigação. Então funciona. Eles são o único que funciona. Então eles são bons, não, então eles são bons pra caralho. São bons pra caralho, velho. Não, mas eles sempre se alojam no cassino, entendeu? Naqueles negócios dele. Sempre tem uma torre. Eles estão meio que, tipo, repetem o mesmo plano. Tipo, cara, não deu certo. Já reparou que não funcionou. Então, mas é só pra desviar a sua atenção. É porque não são os mesmos, tem uma rotação, tá ligado? Tinha aquela casa cheia dos Electrotod lá, ó. O que eles tinham com os Electrotod lá, velho? O que eles queriam fazer com aquilo? Os Electrod é os que fornecem energia, você matando os Electrod e tudo, você acabou com a energia. Não, mas acabou com a energia do quê? Deles? Sei lá. Caiu a TV a cabo do Giovanni. O problema da Equipe Rocket são os estagiários. Por quê? Porque acabou 6 meses, manda todo mundo embora, pega estagiário novo e eles fazem as mesmas coisas. Contrata de novo. Não, aí eles contratam cientista, tem cientista que é deles também. Sabe, não faz sentido. Sequestrar. O que eles vão fazer com sequestrar na rádio? Pelo menos o lance te ajuda, o lance é legal. E agora a Equipe Aqua. Ah, é, eles queriam encher o mundo d'água. O que faz todo sentido. Quer dizer, o Alckmin hoje eu entendo o que o Alckmin quer. Se ele tivesse essa opção, ele faria também. Não, o Alckmin é da magma. É, pra mim. Mas essa parada não, vamos voltar à era pré-histórica da água eterna e, né, tipo, sei lá, qualquer lá a Arca de Noé, não sei o quê, né? 7 dias na água. Que porra, o que eles querem, né? Cara, você vai cagar o mundo cheio d'água. Que daí? Aí você vai ver que Pokémon que o cara tem. Tem a porra do, sei lá, do Mightyena. O que você vai fazer com essa porra desse Mightyena? Nadar cachorrinho pra sempre? Todo mundo tem Mightyena. Cachorro filha da puta nem nada, velho. Todo mundo tem Mightyena. Cara. Mas aí também não é uma exclusividade da Aqua, né? A Magma também. Não, tudo bem, mas faz um pouco mais e assim, menos sentido você botar uma Mightyena na água, entendeu? Você tem, tipo, uma Mightyena em um, sei lá, um Squirtle, qualquer merda assim. É, eles até tinham, sei lá, Sharpedo, né? Bom, e a Equipe Magma? Fogo. calor. Eles queriam aí transformar o mundo num vulcão gigante, né? Que vai fazer vários vulcões no mundo. Queria transformar o mundo, sei lá, em Presidente Prudente. E o que também não faz sentido, porque o Groudon não é de fogo. Não é, então. Ele é de terra. Não, ele não é de fogo, mas por algum motivo ele fica na lava, né? Tem cheio de golpe. É, porque ele é sísmico, né? É uma parada meio que do vulcão ser placa tectônica. Então, isso é uma coisa que eu nunca entendi. Eu acho que ele devia ser de fogo e terra. É, não. Ele é fogo, pedra, não. Não, ele é só terra. Só terra. Ele tá todo errado. Ele é só terra, fica no vulcão. E tem golpe de fogo. Que não é stab, é verdade. Fica no vulcão, nadando na lava, e quando ele entra no campo, fica de ensolarado. Ou seja, nada faz sentido com nada. Ele fica na porra de uma caverna, velho. É, por que então. É, porque o Tiranitar ele faz a tempestade de areia, que também deve ser uma merda, né? Você tira da Pokébola Saara, né? Mas pô, ele podia fazer também Sandstorm, sei lá. Ele é qualquer coisa, né, velho? São realmente empresas do mal aí, que não tem muito sentido. Não tem. E a Equipe Galáctica? É, eles queriam mexer com o espaço-tempo, não era a parada. O que também, vamos combinar, não é lá a ideia mais inteligente do mundo, né? Ah, mas pelo menos dá pra você pensar que eles podem usar isso de algum jeito. Não é que nem a Equipe Aqua. Não, mas assim, até a Equipe Aqua e Magma, eles tinham lá os artefatos do caralho lá que controlavam. Em tese, iam controlar o Groudon e o Kyogre pra eles cagarem tudo. Mas quem disse que eles iam ter controle do Palk e do Dialga? O que fazia eles pensarem, né, que ia dar certo? E aquele mundo bizarro que você entra lá? Do Giratina lá, do Gelatina. Do Gelatina. O mundo inverso lá. O Giratina, falar nisso, é um Pokémon assustador, cara. Pô, é verdade. Ele é bizarro, não. Ele é bizarro, o Giratina. A Equipe Plasma, vamos lá. Eles já tinham lá uma parada que é só eles querem ter Pokémon e assim dominar o mundo, né? Todo mundo libera seus Pokémons, a gente tem Pokémons. É que, na verdade, tinha dois objetivos, né? O primeiro, o do N, era o libertar todos os Pokémons, né? É, o do N que é. Ele é do Greenpeace? É do Greenpeace. É, ele fica na Paulista te perguntando se você tem um minuto pra ele. Você tem um minutinho, por favor, falar aqui da palavra do Pokémon? E tem também o outro lá, que é o Getsis, que ele queria controlar o mundo usando todos os Pokémon pra ele, né? Aquele que tava enganando, inclusive, o N. Exatamente. Aí já é um plano mais sólido, faz um pouco mais sentido, entendeu? Aplicabilidade, né? Tem um planejamento. Eu diria, eu seria mais cruel e diria que ele é o primeiro vilão de verdade, né? O resto é um bando tipo... de empresário maluco, né, cara? Um bando de sem noção. De gente sem noção que não sabe exatamente o que tá fazendo. Mas ele, pelo menos, sabe o que ele tá fazendo. O governo brasileiro. Tá aí, tá explicado. O governo brasileiro quer dominar o mundo do Pokémon. E a Equipe Flare? É, mas a parada dele, qual que era? Era trazer tudo de volta ao zero, né? Voltar à origem primordial. Na verdade, eles queriam tornar o mundo mais bonito. Mais bonito, voltando, né? Não é a parada do... É só pintar tudo de rosa que tá valendo. Aí eles queriam usar um canhão gigante do céu e uma máquina primordial do Pokémon da morte. E eles explodem a cidade, né? Cara, pra que explodir a cidade? Qual a necessidade disso, cara? Se bem que lá no Black White eles congelam a cidade, né? Mas tudo bem, você derrete depois. Tudo bem, você congela, dá pra voltar ao normal. Agora explodir, não. Imagina o tanto de gente que não morreu nessa cidade. Tem um gigante que chora lá também. O gigante é da hora. História triste, cara. Triste. Que o jogo acaba, mas não acaba, né? Agora eu vou perguntar pra vocês. Quais desses vilões você gostaria de enfrentar? Cara, o da equipe Magma ou da equipe Água. Porque eles são os piores, que, tipo, que não tem objetivo nenhum. Não, na verdade é assim. Equipe Água e equipe Magma é só você ficar na sua. Porque você deixa os dois se matar. Deixa eles se matarem. É, tem isso também. Você, nesse caso, é tipo Scooby-Doo, se não fosse essa criança enxerida e esse cachorro, né? Porra, o que você teve que se meter nessa parada, né? Se fosse, então, eu gostaria de enfrentar a equipe Magma, porque tá faltando água, gente. Deixa a água ganhar, velho. Deixa a água ganhar. Justo. Pelo amor de Deus, né, cara? Ah, eu queria enfrentar o Giovanni pra receber essa pensão direito, pelo amor de Deus. Que porra é essa? Eu preferi enfrentar o N porque eu não aguento mais os caras do Greenpeace. É. Eu estudo perto de onde fica esses caras, eu passo por eles quase todo dia, é horrível. Não quero salvar baleia no Pacífico, né, velho? Eu não gosto dos animais, porra, me deixa. Sou super a favor das rinhas de galo. exatamente, né? Eu quero rir de galo, caralho, que é o que eu faço no Pokémon. Eu gosto de Pokémon, caceta. Mas, e qual desses vilões você gostaria de fazer parte? Eu queria ser da equipe Flare, porque eu acho que o povo aqui é muito feio. Vamos embelezar o mundo? Eu sou a favor disso, porque, cara, é porque você não mora onde eu moro. Se fosse pra escolher, eu acho que eu ia ser do Greenpeace. Porque é o único que você tem uma real possibilidade de entrar. É. Não precisa de muito, né, velho? O processo seletivo não deve ser tão rigoroso, né? Então não precisa de muito. Não, se bem que nesse ponto da equipe Rocket também, né? Qualquer idiota com ratatá tá dentro. Verdade. Não é lá muito criterioso nesse ponto. Eu entraria na equipe Rocket porque eu acho que tem um propósito por trás de tudo. Não, da equipe Rocket não, cara. Qual é o propósito? Não sei, eu queria descobrir, por isso que quero entrar. O Panda é o Tiririca, né? Você sabe o que ele faz? Não, nem eu. Então me coloca lá quando eu te descobrir, eu te falo. Tiririca. Mas a equipe Rocket, você tem dois critérios, né? Pra poder entrar. Primeiro, você tem que ter o Rattata e segundo, você tem que ser japonês. Ou você é a Jess ou você é o James. O James. Não, agora tem o Butch e a Cassidy também, né? Os dois lá, maluco. Não, sempre tiveram. É, né? Verdade. Eles são invertidos, eles têm as cores invertidas no uniforme. Mas pode ser o Miau. É que, na verdade, o Jess e a James, eles eram meio que estagiários, assim, né? Verdade. Da equipe Rocket. Aquele tinha uniforme branco lá. Puta, não, é verdade. O Jesse e a James nunca conseguiram entrar e ser efetivado, né, cara? Os caras viajaram óbvios, né, cara? Todo. Pra caçar uma criança. Caçar criança e um Pikachu. Tudo bem, o Pikachu cheatado e tal, mas... Pikachu cheatado do Ash. Tudo errado, mas enfim. Tudo errado, é. Tudo errado. Nível 365. Mas enfim, acho que chegamos à reta final desse podcast. Eu quero aí uma consideração final curta e grossa sobre Pokémon, para finalizarmos. Vai lá. Ah, eu acho que o Pokémon, na verdade, ele é uma metáfora das coisas erradas que existem no nosso mundo, né, cara? Porque você tem idosos que usam drogas, porque ele pede pra você ir pegar droga pra ele em outra cidade, que tem Alzheimer, que não sabe o sexo que você... Qual é o seu sexo e qual é o seu nome, nem do neto dele, né? não é Alzheimer, ele olha pra você e não consegue identificar o seu sexo. Ele não consegue identificar, é esquizofrênico, sei lá, que alicia crianças pra fazer o trabalho dele. Ou vai ver que pra ele não faz diferença. Alicia crianças pra fazer o trabalho dele, ninguém liga pra crianças em cavernas, tendo que pagar quando serem extorquidos por outros treinadores. Matar 500 mil Zubats na caverna. Tem o líder de ginásio, que é o funcionário público lá, que pratica do nepotismo, entendeu? Não passa o cargo, não trabalha direito. Então eu acho que, na verdade, o Pokémon sempre foi uma crítica. E quem devia vencer essa luta são os Pokémons. Eu acho que eles deviam botar fim nessa humanidade de merda. Que eles viveriam muito melhores em natureza, né, cara? Ah, então peraí, então você é a favor do Greenpeace? Não, na verdade não, porque o Greenpeace ele prega pela coexistência. Eu acho que não, o Pokémon tem que se rebelar e matar tudo. Comer os humanos tudo, entendeu? É o Black Peace. É, então. Como é, tem lá, não sei se vocês lembram, tem um desenho no desenho do Pokémon, um dos episódios especiais é aquele que eles vão parar na ilha. E aí eles conversam, e aí o Meow fala, na época era o Koffing e a Echo. Eles falam lá, os pokémons não são bons nem ruins. Quem são bons e ruins são nossos treinadores. Eu acho que é bem isso mesmo. O ser humano é que caga tudo, como sempre, né? Então eu tô... Cabeça, então você tá me falando que você não chorou quando o Ash virou pedra. Cara, eu chorei, mas o Ash tá errado pra caralho, você sabe, né? Eu chorei, mas ele mereceu, né? Mas ele bem que mereceu, né? Eu chorei de alegria. Ali o Mewtwo tava certo pra caralho, entendeu? Essa parada dos pokémons, ele... Caraca, se não fossem os treinadores, os pokémons tudo ficaram se matando, velho, por causa deles, entendeu? Se não fosse isso, não ia ter toda aquela treta lá dos pokémons clonados. Eu quero finalizar a minha parte com uma pergunta, assim, que me veio à mente, certo? No desenho do Pokémon, eles comem carne, mas eles nunca mataram um Pokémon sequer. Não que você viu. O que será que isso quer dizer? Cara, eu tenho medo de imaginar, na verdade. Essa é minha... É isso que eu vou deixar pra futuras gerações. Então, você lembra que eu comentei uma hora que quando os humanos morrem, eles não são enterrados? Fica aí a conclusão. Se você quiser tirar. Nossa, quanta complexidade, cara. Estou bolado. Na verdade, eu acho que isso é uma boa estratégia. Ela é uma estratégia, na verdade, de estrutural mesmo, assim, de como que eu posso dizer? De organização, de... Porque, cara, não tem espaço pra todo mundo. Você já tem que enterrar Pokémon. As cidades de Pokémon são mega mal distribuídas, mega mal planejadas, entendeu? Tudo uma conurbação do caralho, de floresta com pessoa, com casa... né? Então eu acho que tem que eles comem... Beco que não tem casa nenhuma. É, eles comem as pessoas, né? Não tem o que fazer, assim, né? Só come as pessoas. É carne do mesmo jeito. É, tipo, os Pokémon comem as pessoas e as pessoas comem os Pokémons, né? Tipo, é uma troca justa. Não, eu acho que os Pokémons comem as pessoas e as pessoas comem as pessoas. Acho que ninguém come Pokémon. Ah, isso é uma outra coisa também, tava vendo a tirinha. Eu leio do primeiro Pokémon, tem aquele Pokémon lá que perdeu a mãe, não sei o que, não sei o que. O Killbone. Killbone e tal. E, mano, tem uma máquina de clonagem, tipo, subindo, atravessando a montanha. Porque ninguém nunca pensou em pegar a porra da mãe do Killbone e clonar ela. Que ninguém liga pro Killbone. Pobre Killbone. Killbone da mãe. Killbone da mãe. Eu acho que tem que parar com essa porra. A gente já tá fazendo a Aldino entrar em extinção. Mas para de matar o Dino, né, cara? Que todo mundo só mata ele. É, e tá tudo errado, velho. Tá tudo errado essa porra. Tô matando o Aldino. Daqui a pouco vai ter que imprimir o Aldino na nota de 50. Tá ficando extinto. De animal extinto. Então, é, tá tudo errado. Tão incentivando... O jogo já incentiva você a bater só nesses pokémons, e aí você deixa o Zubat lá porque dá pouco XP e fica enchendo a porra da caverna de Zubat. Então tem que mudar algumas coisas no mundo Pokémon. É isso aí, tem que matar o Zubat e deixar os Aldinos de boa. Vamos trocar um pouco o foco, vamos esperar os Aldinos se reproduzirem de novo. Eu quero o Zubat na nota de 50. Fazer reprodução em como é que chama? Em cativeiro. Nossa. Não, mas isso já tem de monte, cara. É a tal da bridagem. É, isso tem bastante. A tal das bubiças, é... só que ninguém brida o Dino, né? É, ninguém quer essa merda pra jogar, né? Não, né, cara? Todo mundo só quer matar essa porra. Só quer voltar. Mas é isso aí. O reino Pokémon é um lugar que tem muita coisa errada. Mas também é um lugar que tem muita coisa certa. Tanto é que todos nós aqui conhecemos a ponto de poder falar mal. Né? É, então. Continuaremos jogando, continuaremos assistindo, continuaremos falando mal. Continuaremos falando bem. É isso aí. Acho que o Projeto X de hoje fica por aqui, né? Acho que sim. É isso aí. É isso aí. E será que vai ter mais? Será que vai ter mais? Será que vai ter mais? Será que acabou? Bom, isso nós só saberemos no próximo episódio, então. Até a próxima. Ou na próxima reunião. É, ou na próxima reunião de pauta. É, continua. Continue aí com o Sage na caixa de entrada e até a próxima. Falou pra todo mundo e tchau, tchau. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Falou, pessoal. Porque tchau. 一緒に泣いて笑った仲間たちを信じている仲間たちを信じて Aê! Caixa de entrada! Bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, aqui é o Seiji. E eu sou o Kiba, dobradinha. Olha aí, de novo, né? Duas semanas seguidas. Tá bom, tá ficando bom. Olha aí. Bom, mas pra quem não conhece o nosso site, né, e quer conhecer também, né, pra você que escuta o podcast via agregadores de podcast, ou iTunes também, né, acesse a gente em www.projetoxpodcast.com.br. E se você quer mandar um e-mail para a gente e participar aqui da Caixa de Entrada também, né, com o seu e-mail, mande um e-mail para contato@projetoxpodcast.com.br. Curta-nos na fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e siga-nos também no grupo do Facebook em grupos.projeto.x.podcast. Ou digita Projeto X Podcast lá na barra de pesquisa que é muito mais fácil. E siga a gente no Twitter, no @projetoxpodcast. Exatamente. Recados, né? O único recado que vocês escutaram semana passada o podcast de Queen, né? Olha aí! Que maravilha! E pra complementar o podcast de Queen, saiu também a playlist, né? Projeto X Playlist 44, também do Queen, onde todo mundo da staff indicou uma música dessa incrível, maravilhosa banda. Ah, meu Deus do céu. Sim. Foi incrível. Eu ouvi, eu adorei, eu chorei. Foi maravilhoso. Eu gostei. O podcast em si foi maravilhoso. Acho que eu me arrisco a dizer que é um dos nossos melhores. Olha, foi muito marcante, indo aos trancos e barrancos no bastidor de gravação, galera. Olha. Mas ficou muito bom. Ficou bom isso. Bom, mas então vamos começar os nossos e-mails. Olha aí. O primeiro e-mail da semana foi enviado pelo Parker. E aí, galera do Projeto X Podcast. Estou tentando acompanhar vocês, mas está complicado. Por isso, só estou mandando os chutes. Escutei quase todos os atrasados em sequência nesse final de semana. Em relação aos podcasts, da Agente Carter, ótima indicação de vocês. A série, mesmo sendo de baixo orçamento, retrata bem aquela época. E a química dela com o Jarvis é bem legal, sempre rendendo diálogos hilários. Ainda não terminei, mas pretendo terminar. Um comentário sobre esse podcast, o Parker. É o seguinte, esses dias divulgaram aí uma brincadeira que os atores do seriado Agente Carter e Agents of S.H.I.E.L.D. fizeram. E eles fizeram uma brincadeira no Dub Smash muito engraçado. Tem até um link na nossa fanpage, depois procura lá. Olha aí. Ficou muito engraçado mesmo. É sobre o Mágico de Oz. Nunca que eu imaginaria que tinha um livro sobre o tema. Sinceramente, só soube da versão cinematográfica graças aos Trapalhões e ao Mágico de Oroz. Que, por sinal, eles tiveram grande participação na cultura pop nos anos 80 e 90, considerando que eles sempre faziam paródias ao que estava na moda, rendendo excelentes filmes na época, como Os Trapalhões do Planalto dos Macacos e Os Trapalhões na Guerra dos Planetas. Olha aí, eu lembro de tudo isso. Eu não é da minha época, eu era muito novo, ainda bem, eu acho. Legal. Bom, enfim. Sobre Revival, Remake e Reboot, até hoje não entendo a diferença entre eles. E não foi dessa vez que eu entendi, mas foi legal a discussão do tema, principalmente quando o Kuroki ficou sendo o do contra em relação aos outros participantes. E a favor dos remakes e reboot, dizendo pontos de que porque ele achava válido os retornos das franquias. Eu ainda sou contra, mas enriqueceu bastante a discussão, apesar de que sentia uma vontade da Dri de matar o Kuroki quando eles defendiam os reboots. Tem reboot bom e não, né? Aí que tá. É, exatamente. É, eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ser... Não pode ser muito ruim e não pode também tentar querer ser melhor que o original, né? É meio complicado. É, como eu digo, pode fazer, mas não caga a obra, por favor. Exatamente, tem que respeitar a obra. Finalmente, sobre o Longo Dia das Bruxas, não li, só ouvi até a metade, que estava excelente quando vocês compararam com TDK. The Dark Knight. The Dark Knight, e deram outras indicações de leitura. Quando eu ler, escuto a outra metade com spoiler. Olha aí, vale essa revista, é muito bom mesmo. Cansei de ler seu e-mail, Parker, mas foi legal, muito obrigado. Ele mandou um foi mal pelo tamanho do e-mail, e sobre a dica ele chutou Matrix da zoeira. Foi? Não. Foi da zoeira, mas não era Matrix, né? Muito obrigado, Parker, pelo seu e-mail, e continue mandando e-mails para o Projeto X Podcast. Próximo e-mail do Rafael Taro, ele comenta aqui sobre a Bohemian Rhapsody, né? Ele fala assim, ó, sobre o Bohemian Rhapsody, que quando eu tinha 16 anos, chamava de música da cerveja, por causa da cerveja boêmia. É, mais ou menos, né? Ela tem 5 minutos e 55 segundos, mas é quase 6 minutos, isso considerando que é de 75. Vejo como sua maior inovação foi a ausência de refrão e sua divisão de atos, né? Realmente, é uma ótima música e bem assim... um jeito bem diferente, né? É algo que nunca tinha sido feito, né, na música popular. Com certeza, né? Bom, aí ele fala assim que a duração dela não é tão alarmante, porque em 79 o Jackson 5 conseguiu lançar um single, Shake Your Body, de 7 minutos e de 57 segundos, né? Tipo, foi na mesma década do Bohemian, apesar que eu sei que é de outro gênero de música, mas comercialmente o tempo não atrapalha tanto. Eu já acho que a Shake ficou em quarto da lista do Reino Unido. E também tem a Can You Feel It, a duração de 5 minutos e 58 segundos, que ficou em sexto na lista do Reino Unido, lançada em 81. Walk Right Now, que ficou em sexto na lista da UK, que duram 6 minutos e 27 segundos, né? Aí ele fala assim, que pode ser que a Bohemian, que foi pouco antes destas, tenha preparado um terreno que permitiu músicas mais longas anos depois, em 79 e na década de 80. Acho que são poucas as músicas do gênero rock que passam 5 minutos e meio das lançadas, antes das décadas de 80 e 90, né? É basicamente assim, eu não entendo muito dessa parte de gravação, mas o que eu sei é que a tecnologia avança, né? E a partir do momento que se tornou uma necessidade fazer músicas mais longas e mais complexas, acredito que eles desenvolveram formas de se fazer isso mais fácil. Por isso que a lista começou a aumentar depois, né? Mas eu acho que essa necessidade surgiu, ela começou a se tornar clara com a Bohemian Rhapsody. Por isso que ela é tão icônica, né? Sim, tanto que na época que ela foi lançada, foi uma briga danada das rádios pra poder tocar ela inteira, né? Assim, já deu uma briga danada pra conseguir... produzir ela toda, imagina, então, pra divulgar ela, nossa senhora. Hoje em dia eu acho que é mais tranquila, né? Mas naquela época... Mesmo assim, as rádios não tocam inteiras músicas muito grandes, eles costumam cortar. É verdade, né? Até hoje eles fazem isso. Então depende muito do artista, só se a música estiver extremamente bombando, aí eles colocam ela inteira, mas se não, eles cortam mesmo. Boa, hein? Verdade, né? Bom, mas valeu pelo teu e-mail, Rafael Taira. Muito obrigado. O próximo e-mail é da Carolina Ziegler. Olha que nome chique, ela tem um nome assim que chama, né? Olha aí. Mas... Olá todo mundo do Projeto X, beleza? Aqui é Carolina, 26 anos, mineira, mas falando da Alemanha, olha lá. Olha aí. Falando diretamente da Alemanha, da Europa. Muito obrigado por ouvir a gente na Europa, Carolina. Muito obrigado mesmo. E como começar um e-mail para falar de um podcast maravilhoso, de uma banda fantástica e que é tão importante para mim? Acho que só contando um fato muito pessoal meu mesmo. Fui apresentado ao Queen quando eu tinha uns 4 anos de idade, pois meu pai é um aficionado na banda. Ele é daqueles doidos que ficou deprimido quando o Fred morreu e até hoje acha que ele era o único e que nunca mais vai ter outro como ele. Eu também acho, concordo com seu pai. Também. Ao ponto de ser uma enciclopédia ambulante da banda. Um dia, vendo um programa da MTV sobre o Queen com ele ao lado, ele acertou todas as perguntas sem ver as opções. Olha só. Olha aí. Olha, muito bom. Pelo fato de eu sempre ter sido bombardeada pelas músicas do Queen quando eu era criança, acabei tomando um pouquinho de birra da banda. E tinha até uma certa antipatia de escutar, chamando até de velharia. Adolescente idiota, fazer o quê, né? Fazer o quê? Ah, é normal. Eu também tive minha época que eu... Porque minha família sempre também gostou muito de Queen e eu sempre ouvi desde pequeno, eu também achava meio chato, depois que eu fui conhecer melhor, né? É normal. Uhum. Mas tudo mudou quando eu me mudei para a Alemanha e fiquei longe do meu pai, por isso Queen é tão importante para mim. Quando eu ouço o Freddie Mercury cantando, eu penso no sorriso no rosto do meu pai ao escutar a música. E isso me faz sorrir também. Olha que legal. Que bom, hein? Olha isso. Estamos felizes. Fiquei feliz por esse e-mail. Por isso, muito obrigado pelo podcast recheado de citações. Beijo para todas. Ou impressão minha ou a Adri caiu na metade do cast? Rolou uns probleminhas aí. Ela teve que sair bem no início da gravação. Ela ficou um pouco triste por causa disso, né? Uma pena. Rolou uns probleminhas. Mas ficou bom. A gente conseguiu segurar, o pessoal conseguiu segurar. Coisas que acontecem num podcast, gente, é assim mesmo. Exatamente, isso é normal, escuta o clichê de podcast que você vai ouvir isso aí. Uhum. PS2, Bohemian Rhapsody, além de excelente música, é a melhor música para ser usada no teste de fones de ouvido. Caso um deles esteja dando erro, os vocais da música não vão ser tocados corretamente. Olha só, nunca tinha parado pra pensar nisso. Pô, ela abusa mesmo da música, fazer o quê? PS3, o Top Top, o programa da MTV, apresentou o rock para uma geração inteira. Através dele conheci Bon Jovi, Bowie, AC/DC e etc. Eu quase que eu leio John Bov por causa daquela piadinha do cabeça. Quase. John Bov. Nossa, saudades do Top Top mesmo, viu? Eu também gostava bastante do Top Top. Era muito legal. Eu assistia com meu irmão, com minha mãe, era mó legal. Uhum. Mas muito obrigado, Carolina, pelo seu e-mail, muito obrigado mesmo. Adorei assim, o seu depoimento, foi muito legal. Continue escutando e mandando e-mails para o Projeto X Podcast. O próximo e-mail é do Ricardo de Andrade Santos, né? De São José dos Campos. Né? E ele escreve assim, ó. Olá a todos, ótimo podcast. Meu primeiro contato com a banda Queen foi a música do filme Highlander, que passava na sessão da tarde. Sim, um ótimo filme, cara. Cara, é o único que existe também, na minha opinião, primeiro. Apesar de não ser fã deles, reconheço seu talento e sua importância no cenário musical. E gosto de algumas músicas deles. Saudade da época de quando você falava de Freddie Mercury e todos se lembravam do cantor e não do humorista que se pinta de prateado. Porra, cara. É triste, né? Triste. Que triste. Bom, e fica o pedido que o próximo podcast seja do Pink Floyd. Olha aí, cara. Pink Floyd. Eu diria que Pink Floyd é um tema assim quase tão difícil quanto o Queen. Talvez o Queen seja mais difícil, mas o Pink Floyd também é bem complicado de fazer. Talvez no futuro. Talvez. Anotamos seu pedido, Ricardo. Sim. Mas valeu pelo teu e-mail. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. O último e-mail de hoje é do Douglas Almeida. E aí, galera do Projeto X Podcast, conheci o podcast há um mês através do Dois Quadrinhos, canal do Vinícius. E como o nome do canal sugere, gosto muito do gênero. Aê! De lá pra cá, escutei todas as gravações sobre e curti demais a companhia de vocês enquanto estou no ônibus, a caminho da faculdade. Principalmente pela relaxada antes das provas, com todas aquelas viagens sem volta feitas pelo Cabeça. É, maravilha. Temos um fã do Cabeça aqui. Também escutei alguns que despertam bastante nostalgia, como os de animes, filmes e desenhos, e recomendei o número 57, Full Metal Alchemist, ao meu irmão mais novo. E nem preciso dizer que o guri adorou. Olha aí, que maravilha. Olha, esse episódio é antigo. Nossa, já, né? Já tem... É, faz tempo, hein? Olha aí. Tem anos, eu nem lembro. Eu era criança ainda. Uns 90 episódios atrás. Não saquei nem um pouco o que queriam dizer com as dicas sobre o assunto do 148, mas dei um Google com a busca anime Rinha de Galo. Sim, sei que são ruins dicas, e olha o que acabei pesquisando. E o título da imagem da primeira pesquisa foi Rinha de Galo ou Tamagotchi, escolha seu favorito. Então lá vai meu palpite, Tamagotchi da zoeira. Enfim, ganharam um novo fã. Abraço a todos. Quase, ó. Ele foi quase. Cara, Tamagotchi da zoeira. Dá pra fazer um podcast disso? É porque Tamagotchi parece mais com Digimon do que com Pokémon, né? É, então. Talvez Digimon da zoeira. É. Dá pra fazer um dia. Não sei, mas Tamagotchi? Quem sabe? Tamagotchi da zoeira. Tem histórias de Tamagotchi. Ah, é. Eu botei meu bichinho ali e ele morreu. Ah, que merda. Que droga. Tipo, acordar de madrugada para dar comida ao Tamagotchi, porque ele ficava apitando igual um maluco. Mas, Que droga. Não sei se funcionaria, não. Eu acho que não. De qualquer forma, muito obrigado, Douglas, adoramos seu e-mail também. Muito obrigado por recomendar o podcast para o seu irmão, que ficamos muito felizes com isso. Aliás, todos que escutam a gente, se você vê algum tema de podcast que acha que vai interessar para alguém, manda para a pessoa, divulga a gente, ajuda nós. Oh, é, com certeza. E vamos falar também o nome das pessoas que mandaram e-mail pra gente e acertaram as dicas, né? Porque tava fácil, teve mó galera que acertou. Nossa, realmente, né? A grande maioria acertou. Bom, quem acertou as dicas, então, foi o Pablo Neves, o Cláudio Dragão Dourado, o Rafael Taira, o Lucas 2011, o Otávio Augusto, o Ricardo de Andrade Santos e o Túlio Aragão. Valeu, galera. Muito obrigado a vocês que palpitaram e parabéns por terem acertado, né? Pois é. Os abraços da semana vão para o Rafael Taira, para o Santiago, para o Léo Bruschi, para o Pablo Neves, para o Cosme da Silva Leite e para o Edno Nascimento. Muito obrigado por comentarem no Projeto X Podcast, vocês são fodas. Pois é, e para fechar esse caixa de entrada, vamos falar das dicas, né? As dicas da semana passada que foram 138, Rinha de Galo e Escolha. Olha aí, e vocês que escutaram esse podcast foi o Pokémon da Zoeira, né? É, consegui, consegui. Mais um podcast Pokémon. Aê, maravilha. Mas eu vou dar uma dica, pra quem não acertou, a gente faz, toda vez que a gente tá gravando, a gente posta uma brincadeirinha no nosso grupo, né? Então a galera lá consegue ter mais chance de acertar as dicas. Se você não tá no nosso grupo, ó, entra lá. Pois é, mas só pra explicar as dicas, o 138 referência a um podcast da zoeira que a gente já gravou. Esse foi o Terra Média da Zoeira. Vou dar outra dica, ó. Podcast 128, 138, 148 foram da zoeira. Será que o 158 vai ser o próximo? Olha aí, é verdade, né? Caramba! Isso. Ó, ninguém parou pra pensar nisso. Olha aí, realmente eu não reparei nisso. Malditos Illuminati. É, mas na verdade foi sem querer. Eu juro que foi sem querer. Acho que... Olha aí, bom. Rinha de Galo é a famosa briga assim, de animais que a gente põe bastante. Faz essa bastante brincadeira em Pokémon, né? Que é uma rinha de galo mesmo. É uma rinha de galo treinada. É. E escolha, né? Escolha porque você escolhe os Pokémon, né? Que você vai usar, teoria. É a parte mais importante na sua infância. Qual Pokémon inicial você vai escolher, né? No jogo. E até hoje a gente tem dúvida na hora de responder. Realmente. Mas. E agora vamos para as dicas da semana que vem, que são matéria, cristal e frangos gigantes. Olha aí, essa tá difícil pra caramba, hein? Eu perguntei pro pessoal que tava gravando esse podcast qual as dicas a gente põe e eles me deram essas escolhas aí, ó. Essas indicações. Então, ó. É assim, pra quem gosta é fácil, pra quem não gosta é tipo, nossa. Então, se vocês não acertarem, xinguem eles, tá, galera? É, então, a culpa é deles, a culpa não é nossa. A gente só tá aqui pra passar a informação, não é a gente que cria a informação. Exatamente. Eu acho que é isso. É, muito obrigado para quem chegou até aqui escutando o Projeto X Podcast, né? Exatamente. E falou, galera. Até semana que vem. Falou, tchau, tchau.